Posso fazer a redução da pista para 1.700 metros? Tudo 2.79 é afirmativo. Aciona a identificação dessa via chegada a bonde para 4.000 pés, ajustando 0.99. Controle Oscar Mike Yankee, 9 milhas, 500 pés agora. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, chama a torre, frequência 118, 1895. 1895, Yankee. 1-0-4-4-5-1, da Colô 6-6, chama controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, azul 4-4-5-1, boa. Papa Romeo, Oscar, Mike Yankee, continue a aproximação, reporte sobre o farol de Itapuã. Reporte agora, vai ficar para o farol de Itapuã, Yankee. Controle Salvador, bom dia, azul 4451, salvo ano. Azul 4451, aciona a identificação, desça para correção. Contato radar de colagem, suba para o nível de voo 320. Após 2.000 pés, voa Leda. A gente checou, subida 320. Após 2.000, voa Leda. Azul 4451. Controle Salvador, bom dia. TAM 3740, formação Índia. TAM 3740. Bem, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, via chegada Bomed 1. Tem ciência do Notam Bravo 0636? Estimativo sobre a campanha da pista, 1.700 metros. São 3740, afirmativo. Tem condições de pousar? Controle Serra Golf Oscar, ajustada a 1.000 pés, passou Paripe, ajustada para a rotatória. Serra Golf Oscar, reporta a rotatória. Azul 2719, prossiga. Confirma a altitude autorizada? Confirme. Confirma a altitude autorizada? Prossegui. Azul 2719, 4.000 pés, ajustando 0.99. Passa o 0.99. Metrô no 0.99. E o vento 1.80 graus, 1.99, Oscar Mekek. E aqui. Azul 2776.090 por 1. Azul 2776, linha e mantém piso 0. Aí mantém, 2776. São 3896, controle? Prazer. São 3896, já tem ciência quantas órbitas irá fazer? Nós ainda estamos aguardando a posição da empresa. A gente tem 20 minutos para esperar ainda. Não temos a previsão de quanto teremos. Desci para a torre? Nós estamos com divergência de informação aqui com a empresa. Só confirmar a pista, está com 1.700 metros, está alterando toda a sua estação. Voa no 230, do Colô 29, chama o controle em 1.208. 1.208, bom dia. Xanel 6140. Inicialmente, o notão não seria cumprido. Então, até aproximadamente as 12h50, mais ou menos, a pista estava alterando a distância. Porém, foi repassado por um novo supervisor da Infraero para o turno de agora que estaria sim válido o NOTAM e a pista não estaria mais operando toda a extensão. Por isso, a gente está cumprindo o NOTAM devido à determinação da Infraero e a pista está operando apenas com 1.700 metros. Perfeito, muito obrigado, viu? Daqui a pouco. Nada. Chama a torre, frequência 1.98.95. 1895 graus, bom trabalho. Tem que baixar do travado. Oscar Mike Yankee, autorizado pouso 17, o vento 1.70 graus, 1.19. Yankee. Azul 2776, autorizada a decolagem da pista no 0, o vento é 1.80 graus, 1.19. Decolagem 1.0, 2776. Torre Salvador, bom dia, Serra Golf Oscar para transferência e pouso final na 17. Serra Golf Oscar, continua a aproximação para 17, guardando pista livre. Ciente, Golf Oscar. Tem condições de curvar agora à direita na proa 330 e iniciar a espera a 20 milhas em Salvador, com rumo de aproximação 282. Zero, moça, curva na direita para 330, acelerar a 20 milhas para 3896, bound 223. Na 3896, repórter iniciando a espera. Tá. Controle, o azul 2776, decolou na escuta. Azul 2776, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo no 70 via saída Conde. 70 saída Conde, 2776. Azul 2719, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 9, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 2719. Passou de Salvador, Azul 4451, solicita a Prodimótica. Azul 4451, aguarde a autorização. Aguarda 4451. Agilizando, corrigindo na medida do possível. Claro. Serra Golf Oscar, o vento é de 190 graus, 149, apenas aguardando pista livre. Sim, está 3 milhas, dá 190 Golf Oscar. Graça, bom dia, Oscar Mike. Bom dia, Graça. Serra Golf Oscar, autorizado, pouso na pista no 7, permanece vento de 190 graus, 149. Ciente, Graça, Golf Oscar. 3740, reduza para 2109, número 3 na aproximação. 2109, reduzido 3740. Tem necessidade de cotejamento? A informação agora é que a pista opera em toda a extensão. Pista no zero operando em toda a extensão. Na 386, só aproxima. Na 386, mantenha... Vetoração. Vetoração para sequenciamento. Curva direita para o 360. O limite serão 1.0 milhas nessa proa. Vai ultrapassar o localizador aguardando o vetor para interceptar. Ok, o... Na Pro 9, 10 milhas, na 389, na pouso, seu número 1. Na 389,6, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 9, vai seguir o tráfego que está na sua posição agora de 1 hora, 1 no 9 milhas rumo oposto, descendo para 2 mil pés. Certo, na 389,6, 3 mil pés, 2019. O 389,6, qual a velocidade de casa? 329, tá 389. O 389,6 reduza para 1.80 nós. 290, tá 389. Gol no 230. Chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 1.255, 1.285, obrigado, bom dia. No meio para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 1115. direita pro Uno, Uno 5, da 38, 9 metros. Reduza para 200 nós, desça para 4.000 pés, ajustando 019. 4.200 nós, com 1.019, 3747. Terra, confiança, quero só o seu 35, só confirmando, bate 4. Ok, corrigindo o BAFA, autorizado o backtrack do Serra Gufiosca, reposta liberando a pista. Na 3896, para interceptar o localizador, completa a curva direita para o Uno 25. Uno 25, na 3896. Azul 2719, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 8, 3896, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. Brasil, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado, 3896. Azul 2719, bom dia, autorizado pouso na pista no zero, vento 190 graus, 109, informo pista perante a distância. Partiu 3.019 reduzindo, tá 37 parcial. Novembro Oroscoa Whisky, reporta corredor Interlagos. Ingresso corredor Interlagos, reporta no CEASA. Vai ingressar no Interlagos, reporta na CEASA, o Novembro Oroscoa Whisky. Atualizador da 3896. 3896, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 3896. Então 3740, informação de tráfego, vai seguir o tráfego à sua posição de 12 horas, 8 milhas, estabilizando o localizador a 2.000 pés, desça para 2.000 pés, ajustando 019, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Tio, descendo 2.000, autorizado ILS, tomando estabilizado, tanto 3740. Então 3896, utilizado ponto 1510, vento 190 graus 09. Salvador, bom dia. Papá Romeu Fox Trot, Bravo Uniforme, trocada para nós. Papá Romeu Fox, Bravo Uniforme, bom dia. Utilizando o seu nome, reposta. Encontrar pronto. Oi, Salvador. Muito bom dia. Gol no 648, ponto 310, não perdão na final. Gol no 648, após 09 na final, ali, uma frente no zero. Após 09 na final, a gente mantém o 09, gol no 648. São 3740, chama a torre frequência 11895. 895, 3740. Salvador, bom dia, são 3740, estabilidade em LS, 190. São 3790, corrigindo 3740, bom dia, continue a aproximação, guardando pista livre. Gente, agora pista livre, 3740. São 3896, solo 244, libera direita, solo em 121, decimal 9. 648, vento 180 graus, 119, autorizado a decolagem pista no zero. Autorizado a decolagem na 190, gol 9648. Salvador, November Alaska Whisky, na rotatória. Salvador, November Alaska Whisky, chama a torre frequência 11895. Camará, 1895, November, Alfa Whisky. São 3740, autorizado pouso, o vento 180 graus, 129. Repouso, tá 3740. Torre, Salvador, o Papa Romeu, November Alaska Whisky, na rotatória, visual 17. November Alaska Whisky, prossegue final 17, reporte quando nela, ajuste de altímetro no 0119. 1019, reporta na final da 17, November Alaska Whisky. Gol 648, decolou os 46, chame o controle 1208. 08, bom fim de semana. Para 2000. Corre o Papá, meu contrato bravo em forma pronta para tarde. Obrigado. Romeu, Fox Bravo Uniforme, autorizado táxi, reporte para ingresso. Reportará para ingresso, Fox Bravo Uniforme. Ele decola da 1-0, cara. Gente, Fox Bravo Uniforme. São 3740, solo foi os 48, libere direito, chame o solo em 1219. 219 vai chamar 3740. Torre, November Alaska Whisky, na curta final da 17. November Alaska Whisky, autorizado pouso na pista 17, o vento 180 graus, 109. Ele pouso no 7, November Alaska Whisky. Confirme. Afirmativo. Meia 48, vou direto a Aracaju. Aracaju, 648. A gente mantém a posição Fox Bravo Uniforme, aguarde para cruzamento. Pessoal, foi o 50, autorizando o meu track até a Bata, reporte liberando a pista. São 3497, autorizado a linha areia, decolar da pista no 0, o vento 190 graus, 109. A linha decola no 0, 3497. Fox Bravo uniforme autorizado cruzamento da pista 17 após as táxi via Quebec, Mike Lima. Na táxi em Lima, chame o solo em 1219, prosseguir até o ponto de espera da pista 0. Autorizado cruzamento após Quebec, Lima. Quando na Lima, chamará o solo em 1219 para prosseguir no táxi. Fox Bravo uniforme. Do 776, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste do Verde de Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. 203, um bom dia, obrigado. Turno 648, chama o Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 545, 685, obrigado. Lá? Salvador, uma... 739, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voa direto start. Direto start, descendo ao 050, voa 497, decolou 53, time controle 120, decima 8. 2083, 497. Suba para o nível de voo 340, viação do UNO, acione código 5221. Acionado 5221, subindo para o 340. Em virtude do nosso atraso aí causado pelo fechamento e reabertura da pista, solicito a gentileza se puder voar direto Leda ou Montiva. Da 3497, inicialmente para o Edileda, guarde coordenação do Pro de Montiva. Ok, Pro Edileda está presente. Acionador azul 2743. Ideal de descida e tem a informação Mike. Azul 243, contato radar mantendo o nível 170. Desça para o nível de voo 060, via chegada Bomed 1. 060, Bomed 1, 497, autorizado, Mótima. Mótima da boa, obrigado pela gestão. Tower, good morning, Ocean Air 6140, with you. Ocean 6140, clear to line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 11 knots. Line up and take off runway 10, 6140. Azul 2743, reduza para 2209. Reduz para 220, Azul 2743. Azul 2743, vai seguir o tráfego na sua posição de 9 horas, no 3 milhas, rumo nordeste, passando a nível 145 em descida, banho 737-800. Excelente, caso necessário, pode reduzir mais. Azul 2743, tem condições de manter 2009? Afirmo. 2743, reduza 2009, muito grato. 200. O 739 vai manter a proa 050 por 20 milhas para essa formação. Sound 6140, airborne at 58 miles for the departure, 120.8. 120.8, thank you. Control, 6140, withdraw. Ocean 6140, with the contact on the coast, climate 350 via Puka departure. Via Puka 350, and request something like ahead of Jammu, or Puka intersection. Ocean 6140, fly direct to Jammu. Direct to Jammu, thank you. Bruno 739, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 8. 2.000 com no 0 com no 8, o Bruno 739. Uniforme, utilizado em colagem da pista no zero, vento 170 graus, 129. 3 horas de colagem, foco bravo no uniforme, tem que escutar. Sou no 739, irá manter o desvio por mais quantas milhas? Até outra vez de TAP, eu vou no 739. 739, ciente, assim que possível, voa Duna, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Assim que possível, voa Duna, autorizado ILS X-Ray, igual no 739. Bravo Uniforme, decolou o Zuno 400, chame o controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, foco Bravo Uniforme. Sete, chamo Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 125.1, 123.8, 3497. Qual o nome do bom? É o Fox Bravo Uniforme. Qual o nome do Fox Bravo Uniforme, contato radar, para o nível de voo 360, via saída Momo. 360, via saída Momo, Fox Bravo Uniforme. Azul 2743, reduz agora para 1.80 nós. 180, 1809, vai atingir 060, o azul 2743. Azul 2743, para o custo localizador, mantenha a proa 035, reporta estabilizado, desça para 3 mil pés, ajuste na 08. 3 mil pés, 2018, na proa 035, para o localizador, reporta estabilizado 2743. Oceanair 6140, contact sinal receive center frequency 125.5, backup 126.85. Ok, we're gonna call on 2545-12685, thank you. Salvador, bom dia, bom no 094. Bom no 094, bom dia, localizado a linha areia, decolar da pista 10, o vento 180 graus, no 094. Decola da pista 10, bom no 094. 747. Oi, Salvador. Bom dia, Gol 739, sinal da 10. Gol 739, bom dia. Continua a aproximação, guardando pista livre. 739. Azul 2743, chama a torre, frequência 118.95. Torre 118.95, azul 2743, boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia. É o azul 2743 no X-ray da 10. Controle de Salvador, gol 9128, informação 90. Gol 9128, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voa direto ITAP. 050, voa ITAP, gol 9128. Só me confirma a pista, opera em toda extensão. Gol 9128, afirmativo. Ok. Bono 094, decolou 07, chama o controle 1208. 208, gol 1. Bono 094, só confirmando, quanto interdição pode, quando pausa, pode ele dar para livrar ainda na próxima ou tem que fazer o backtrack e livrar na eco? Quando o notante der operando vai ser apenas na eco para liberar pista. Mas hoje é toda a extensão. Ah, então tá bom, então, obrigado. 1739, pouso, vento 1.70 graus, 1.9. Pouso na 1.0, igual na 739. Só confirma, a pista operando em toda extensão hoje, então? Sim, em toda extensão. A gente anotiza a nossa informação mais, que era que estava parcialmente só. Inicialmente estava parcialmente, porém, como hoje não vai ser obra, então foi autorizado operar toda extensão. Sim. E vou manter a high speed. Gente, para o 060, vai manter high speed, Mônio Bombeiro. Controle copiou, Fox Bravo Uniforme? Fox Bravo Uniforme, afirmativo. O controle copiou. Está coordenando com o Centro Recife, uma proa direto. Muito grato. Controle, gol no 094, bom dia. Gol no 094, prossiga. Vamos à saída, tá bom? Dono 094, contato radar na decolagem, passando agora o nível 055, suba para o nível 370 via Momo. 370, autoriza direto posição para ti? 094, autorizado código. Código, voo 1094. Papa Romeu Fox, Bravo Uniforme, suba e mantenha o nível 320, autorizado direto destino. Nível 320, restrito, do Fox Bravo Uniforme? Afirmo. Submantenha 320 restrito, direto destino, Fox Bravo Uniforme. 320 restrito, Fox Bravo Uniforme, direto destino, grato. Fox Bravo Uniforme, chama agora o Centro Recife, frequência 12545, alterna 1260. 12545, alternando 1260, Fox Bravo Uniforme. Grato, uma boa. Vento 190 graus, 109, autorizado pouso na pista 10, informa a aeronave que pousou à frente, informou que recebeu vento de cauda no final de aproximadamente 8 nós. Paciente, obrigado, 2743, livre, pouso 90. Torno 739, ainda na escuta da torre. Viano 28 tem condições de manter high speed, vai ultrapassar dois tráfegos transportando enfermo. Tem condições, pode voar direto Duna? Duna, Viano 28, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 8, direto Duna com high speed. Direto Duna, high speed, no 0 no 8, gol Controle, gol 0094, autoriza Frochê. Gol 094, chama o Centro Recife na frequência 125.45, alternando no 2085. Solicita por a direta, não consigo contato com o mesmo. Ok, 2545-268, gol na 094. 98, aciona a identificação, desça para o nível de voo 070, reduza para 230 nós, vai seguir dois tráfegos transportando enfermo. Desça para o 6 Motel Hotel, desça para 3 mil pés, ajuste no 08, pro de Duna. 3 mil pro de Duna, 22, pro Motel Hotel. Azul 4082, aciona a identificação, desça para o nível de voo 070. Via chegada Boa Média 1, redução para 230 nós, número 5 na aproximação, sendo que os o segundo e o terceiro são transporte de enfermo. Na 3198, desça para o nível 050. Para o 050, na 3198. Gol 9128 no localizador. Gol 9128, chama a torre 1 no 895. 1128, copiou? 118.95, obrigado. e 3000, Lima Hotel Hotel. Repassando Lima Hotel Hotel, desça para 2000 pés, ajuste no 098, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2018, autorizado LS X-Ray, vai reportar estabilizado, Lima Hotel Hotel. Papatão Greg Zulu, November, voa direto Ceasa. Voa direto Ceasa, November. Salvador, gol 9122. Gol 9128, autorizado pouso na pistão zero, vento 230 graus, 99. Autorizado pouso, pistão zero, gol 9122. Motel Hotel, informo mudança no vento agora, 245 graus com 14 nós, sem condições de pousar na pistona zero. Confirma novamente, né? 245 graus com 14 nós. Tá cedo, Motel Hotel, prossegue o zero. Lima Hotel Hotel, chama a torre 1-8, decimal 95. São 3-1-9-8, reduza para 2-1-0-9. Para 2-1-0-9, 3-1-9-8, confirme a pista está só com 1.700. São 3-1-9-8, a pista está operando em toda extensão. Ah, obrigado. Controle, confirme com o azul 4082, muda para 28. Azul 4082 ainda é negativo, ainda estamos operando com 1-0, aguardando a decisão da Torre Salvador. Pelo jeito informado, então é chegando limite para pouso na 1-0. Azul 4082, ciente. Na pista 1-0. Ciente, ligou até 1-0. Pista 1-0 com vento de 245 graus com 1-4-9. Afirmativo. Oi, Audi Motel Hotel, está com referências visuais, seu pai cancelamento está presente, inclusive pousão do 7. Gente, Patango Lima Motel Hotel, cancelado aos 24, abandona a final da 1-0 com curva pela esquerda, reporta na final da 1-7. Aguarda na autorização de pouso, Lima Motel Hotel. A gente vai... Trabalhar na final da 07, eu levanto a tela. Localizador, mantenha a proa e intercepta nessa proa. Desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 8, pouso na 1 no 0. Ok, baixando para 2.000 na proa, intercepta na proa. O TAM 3198. Do azul 4082, detonação para pista 28, curva agora à direita, proa 090. Eliette Zulu, pista 28. Tanguaco Zulu November, está autorizado manter a presente proa? Está voando direto final do ano 7, confirma. Afirma, senhorita, mantendo a proa.